informe o localizador. 2000-1021, é sua carácter. Carácter. 69, autorizado, chama táxi. Positivo, 6363. 983, passa nível 160, chama o centro em 1251, alterna 13325. 351, 3325, obrigada. 5595, voo direto coral. Direto coral, 5595. Receptor do localizador, chamei a 6251. Livre LS, chame a torre 118.6. Chamei a 6250. 18.6, 6250. Táxi, Chandler 6333, o POB é de 73, alterna no Galeão, 3 horas e 10. 6333, táxi 41, no Engenhal, com ponto de espera da 90 Torres, 1186, acima de 021. Ok, 286, ponto de espera Engenhal. Oceaner 6250, a torre? 6250, prossiga. Sim, livre pouso na pista 10, vento 130 graus, 122, confirme apenas o trem. Baixado e travado, senhorita. Sim. Bom dia, Oceaner 6333, centro do Zap, ponto 0 da 1-0. 6333, mantenha um ponto, espera após a passagem da aeronave da companhia, está autorizado a alinhar e manter na 1-0. Sim, mantendo o ponto, espera após o tráfego da companhia ali e mantém o 1-0. Só confirmando o controle de saída, qual é, por favor? A frequência do controle 120, decimal 8. 208, obrigado. Salvador 3198, informação papá. 3198, vigilante, autorizado chegada a Mari, vê se mantenha 3 mil pés, ajuste 10021. Autorizado chegada a Mari, descendo para 3 mil pés, 321, 3198. Salvador, bom dia, Golo 738, transfere. 738, bom dia, chegada a Mari, vê se mantém a 4 mil pés, ajuste 1021. 4 mil pés, ajuste 1021, Golo 738. Oceaner 6333, vento 130 graus, 129, livre decolagem, 10. Iniciando 6333. 250, Alfa Juliette, posição 02. 02, grato. Afirmativo, 02. Obrigado. boa tarde, bom dia, Oceano 6333. É 333, bom dia, submantenha 360, saída da EL, troque o transponder para 5104. 5104, saída da EL, 6333. Salvador da Bahia, feliz dia dos pais. É o LGS5728 descendo para 170, passando Pabote. LGS5728, bom dia, desse mantenha 050, chegada a Mari. Aumente aí as felicitações. Obrigado, esse é 050, foi orientado pelo centro a manter velocidade reduzida. Estamos descendo desde lá 250 nós. É, quer alguma coisa, que eu faça alguma coisa, reduzir, acelerar, vai direto, TAP. Pode manter 250 nós, vai ser o número 3 na aproximação. E pode vai direto TAP ou mantém Mário? Mantém Mário. Mantém até aguardando, obrigado. Beleza. Salvador, muito bom dia, viu? 4207, sente informação, papá, nível 380, para o Rio de Janeiro, pronto, papá. 4207, Rio de Janeiro, é o BT 1425, mais uns 5 minutos, deve estar aparecendo no meu sistema, assim que aparecer eu chamo. Ok, aguarda a cópia. Desce e mantenha 2000 pés, autorizado LS XG, informe o localizador. Autorizado descer para 2000 pés e o LS X-Ray chamando o localizador estabilizado, 3198. 5595 ao controle? Diga. Está 5 milhas de coral, serviço radar terminado. Mantenha nível 120, chame Ilhéus na frequência 1201. Obrigado. Sete, três, oito, continue descida para 2000 pés, ajuste 1020, corrijo 1021, livre ILS, informe localizador. Ciente para 2000 pés, estado 1021, voo ano 738, continua aproximação. Chané 6333, passa nível 160, chame Centro Recife na frequência 1251, alterna 3325. 1251, 3325, obrigado, bom dia. Objet 672, corrijo, 5728 objet, continue descida para 3000 pés, 1021 ajuste. 1021, 3000 pés, 5728, obrigado. Controleta 3198, estabilizado ILS. 3198, complete final ILS, torre 1186. 1186, 3198, obrigado. Salvador, 3198, bom, boa tarde. Boa tarde, 3198 avistado, livre pouso 10, vento 140 graus, 12 nós, confirma o trem. Baixado, entravado, autorizado pouso na pista 10, TAN 3198. Papai Uniforme, Índia, Delta, Novembro, prossiga para o controle. Destino é Salvador? Suficiente, prossiga pelo corredor Interlagos. Corredor Veracruz após Interlagos para prosseguir no corredor forte. Ajuste 1021, qual a altitude que está mantendo no momento? Que tipo de equipamento é ultraleve avançado, confirme? Gente, submantenha 1500 pés, 1021 ajuste, acione o código 01121. 5728 para descer para 2000. Autorizado 2000, ajuste 1021, informe o localizador. 2021, informa ali, obrigado. O 1738, complete final ILS, torre 118.6. 76, bom dia. Roda 1-6, curva direita da El, Leda, Bridge. Controle no 2-0-8, acionando 5-1-1-6. Autorizado 3-6-0 para Congonhas, apertou 1-6 da El, Leda, Bridge, 5-1-1-6. No transponder, confirma o controle. 1-2-0, 8-0. 6-0-8-0, obrigado. Chama pushback acionamento. Chamará. Autorização de pushback e acionamento. Autorizado 04, chama ataque. Número Chinel 6140, autorização para Recife. 140, Recife autorizado, 350, perícia 58. Decolada 10, curva esquerda, Fuca, transição Aracaju, controle 208, aciona 5124. 1-2-0-9, Sol 3-0-9-8, Sol 0-6. 209. Gol no 738, livre pouso, pista 1-0, vento 1-4-0 graus, 1-4-9, confirme apenas o trem. Ativo, embaixo travado, confirme, é o gol no 738. No 738, afirmativo, livre pouso na pista 1-0. 1-0-9-8. Azul 4-2-0-7, pronto para cópia. Afirma, cara. Autorizado Rio de Janeiro, 3-8-0, Upper Zulu 1-0. Decola da pistão 1-0, curva direita, da El, Leda, Bridge. Controle 1-2-0-8, aciona 5-1-2-5. Autorizado, 3-8-0 para o Rio de Janeiro, Upper Zulu 1-0. Decolando da pista 1-0, curva à direita, da El, Leda, Bridge. 1208 é o controle de saída, aciona 5125 azul 4207. Gostaria de solicitar, se possível, nível 320 como final, cara. Sim, vou coordenar o 320, só um minuto. Obrigado. Então, para aproximação, torre 118.6. 118.6, obrigado, até daqui a pouco. É. Recife, cópia, seguinte, na informação, papá. 1260, Recife. Só um minuto, 260. Certo? Do Interlagos após Corredor Forte, para a Serra Novela Manqueco. Ok, entra lá no Corredor Forte do Interlagos. Azul 4207, autorizado nível 320, negativo 38. Ok, afirmo final 320 para o Azul 4207. Gol no 260, copia? Copia. Autorizado Recife 390, Peru 858, decola da pista 1-0, curva esquerda, Puca, transição Aracaju, controle 1208, aciona 5122. Confirma a frequência do controle? 1-2-0-8-0. Tá autorizado então Recife 9390, via rápido plano de voo, é a Upper Wisp 58, Puca, transição Aracaju, 5122 no transponder, 120, decima 8 no controle, para o gol, 1260. 1260, correto, chama o chuveiro que está na meta. Vai chamar? 3198, está na Alfa antes da Juliette. Gente, previsto no meu sistema o portão 02, tem uma aeronave que está ocupando o portão 02, em verdade ela iniciar o push. Tá, gente. Gol 1-0-5-8-3, a bordo alterna, o Galeão, 4 horas e 15 de autonomia, está pronto, tarde. No 095, táxi à direita, em Zé Alfa, ponto de espera na 90, torne no 186, altimetro na 021. Zé Alfa, no ponto de espera, 136, bom, no 095. Livro, 738. Então, 738, Alfa, ingressa primeira à esquerda na Kilo, taxi via parte 3, parte 1, portão 05. Ciente, Alfa, Kilo 31 pro 5, gol, 738. Corrigindo, Corona 3198, afirmo, ingresso Juliette, portão 03. Corona 738, se considera a última autorização, vai prosseguir via Alfa Juliette 05. Alfa Juliette 05, 738, obrigado. No 0, 1-5, bom dia, autorizado, alinha e mantém 1-0. Alinha, mantém, bom, no 0, 1-5. Jet 5728, sala 08, direita 1219. Direita 219, 5728. Salvador, bom dia, Web 5728. 5728 Web, Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, portão 9, 5728.